Brasil 259, mantém ponto de espera. T02, Solon 43, Solon 121, Bessão 9, boa noite. 1219, boa noite, Nath. Solon Salvador, voo 1602, livrou e cruzou. Linha 02, prossegue Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará o voo 1602. O Chanel 6259, ele mantém o 90. Aqui o Alfa decola 45, controle 1-19-8, boa noite. Boa noite, 198. Controle, Papa Ravel Bravo, que é o Alfa, decola, perfil PUC, Aracaju. Papá Romeu Bravo, que o Alfa, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 210, saída PUC. Ok, 210 PUC. 00, peso 16, pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.8 e o transponder 5567, o trip 5241. Autorizado com o TIS, 400, peso 16, decola 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5567, trip 5241. Correto, pátio 3, chama pronto, trip. 602, prossegue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, com 602. 6259, livre decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, dá 1-0-6-2. Chanel 6259, decola aos 48, controle 1-19-8, boa noite. Chanel 6259. Doutora Chanel 6259, passando 1300 pés, solicita a Prodileva, boa tarde. Chanel 6259, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, autorizado para direto Lida. Direto Lida da presente, só para 360, 6259. Apolo Salvador, voo 1273, pronto para o táxi, 66 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 4 minutos. 1273, direita, ponto espera 1863, um bom vento. Direita, ponto espera 1866, 1003, confirma? 1003, 186, ponto espera, torre. TAM 3603, acende a indicação, vem na proa de TAP para a chegada a Mari. Desça até nível de voo 050, quem negar, 1013. Porra, proa de TAP 050. Uno 273, a linha decola, vento 120 graus, 10 nós. A linha decola, 10, 273. Parra, Romeu, Papota, Delta, dessa via, até 2000 pés, QNH-003, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Após estabilizado o localizador. 12.000, ILS X-Ray está autorizado. Tem condição a partir do momento da visual de ingressar na final da 17, está autorizado. Papá, Romeu, Papá, Alta Delta, confirme, está com referências visuais de mudança de regras de voo? Totalmente visuais. Papá, Romeu, Papá, Alta Delta, seu plano foi modificado aos 2052, autorizado para direta rotatória, reporte na rotatória ou visão com campo. Positivo. Rotatório visual com campo, São Paulo, da Delta, obrigado. TAM 3603, após ITAP, desça para 2000 pés, QNH 1003, após estabilizado no localizador. Após ITAP, 2003, fica mais estabilizado, TAM 3603. Uno 273, decolou 53, controle 1, 19, decimal 8, uma boa noite. Controle 19, 8. Salvador é 1, 35241, não se segue, acionamento parte 3. Autorizado, time táxi. Autorizado, chama. 9133, decimal 25. 1-2-5, 1-3-3, 1-2-5, 1-3-3, 1-3-3, 1-3-3, 1-3-3, 1-3-3, Salvador, está 3197, estamos diante da informação Tango para autorização de tráfego 360 para o Galeão. Muito boa tarde. Boa tarde, copia o 380 para o Galeão. Copia o 380, está 3197. Galeão 38, para 850, após conforme rota do plano, 10 decola, curva direita da El, Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5571, no TAM 3197. Testa 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela Upper 50 inicialmente, decola da pista 10 com curva à direita da El, Leda e terá subida 5571 no transponder e poderia confirmar o controle 119.8. Afirmo, 19.8, sendo pronto, portão 8. Tente da 319. Papá Romeu Bravo, quilo Alfa, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, secundária. 126.85. 126.85, bravo pelo alto. Salvador, abre 5890. Objeto 5890, acende a identificação, vem na proa de TAP para chegada Mari, desça até 3 mil pés, GNH 10 no 3. 3 mil pés, na proa de TAP, o abre 5890. Bom, 1273 na escuta do controle. Na escuta. Ligou 1273. Bom, 1273, passando nível de voo 076. Contato radar. Suba até nível de voo 360, voo direto da El. 360, voando direto da El. Sinal de 3 milhas, baixado e checado. Hotel Delta, livre pouso, vento 130 graus, 109. Hotel Delta, sempre livre pouso, obrigado. Vitória para o táxi. 5241, livre táxi, Juliette, alvo, ponto de espera 186. 1013, boa viagem. 7 alfa, ponto de espera, 90, chama 2862, 1006, ajuste, trip 5241, no bó. Delta afirmativo, solo 59, a estacionar frequência livre. Uma boa noite. 5241, a linha decola, vento 120 graus, 129. 1273, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Afirmativo, vai chamar Recife 125, 13325, bom trabalho. Controle Salvador, está passando o Vitor Quebec, Quebec, quem está passando? Está passando com o Vitor Quebec, Quebec, acendo identificação. Atatango, Vitor, Quebec, Quebec, contato radar, 60 milhas nordeste do Voo de Salvador, mantém-se em condições visuais, QNH 2013, voe na proa de Paripe, reporte para descida. Gente, dá pra gente voar a proa de Paripe, reportará para descida, o Papatango, Vitor, Quebec, Quebec. Trip 5218, acende a identificação. Salvador, boa noite, é o 940, posição 5 da Campo, 360 para o Guarulhos. 940, Guarulhos, 360, autorizado para ver 50, pistão 0, curva direita, da Leda Bidev, controle 119.8 e o transponder é 5555, gol no 940. 5555, boa noite. 1098, muito obrigada, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, trip 5241. Proa de Itália para a chegada à Mária, pode para a descida. Proa de Itália para a chegada à Mária, 3603, chame torre, 118, décima meia. 8,6, obrigado. Controle, boa noite, trip 5241. Esse é X-Ray, já pode estabilizar o localizador. Controle, trip 5241. Objeto 5810, copiou o controle? Negativo. Trip 5241, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. Saída da EL, 5241. Trip 5218, reporte para a descida. Ah, Brindel, descendo 5218, desça até 3.000 pés, que é negando 0.3. 3, livre pouso, pistão 0, vento 130 graus, 129. Livre pouso no 0, pistão 3603. Controle, chama o objeto 5890. 5890, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado o localizador. 2.000 pés, com 1.003, autorizado X-Way, chamará no localizador 5890. Salvador, o papatão do Rio de Janeiro, como é que está no ideal de vida? Então, Quebec, Quebec, desça para 1.500 pés, que é negar no 0.3. Desça para 1.500, 1.003, Quebec, Quebec. Terra 3197 para o puxo de acionamento, na posição número 8. Autorizado, senhor. Autorizado, Terra 3197, na posição número 8. 5218, confirme essa velocidade. Controle, Comodoro, muito boa tarde, passarei do 2247, descendo para o 5107. Passarei do 2224, acendo identificação, vou indo para a Diamanta, chegada a Amanda, esse até nível de voo 050, que é legal no 013. 050, na retirada, 2224. 5218 na escuta. 5218 na escuta. 5218, confirme sua velocidade. 2409, 5218. Sente. Passarei do 2224, confirme sua velocidade. Agora 2-9-2-4. Gente, vou ir na proa de toque. Desça até 4 mil pés. Passarei do 2-2-4. Toque. Toque 4 mil pés. 4 mil e 4. Inegal no 0-3, passarei do 2-2-4. Controle de Papadona, Vitor, Quebec-Quebec. Prossiga, Vitor, Quebec-Quebec. Marcelo Estadão, senhora, a gente vai aqui por cima, proa da rotatória. Autorizado, Vitor, Quebec, Quebec, rebote na rotatória ou visa algum campo. Sim, Quebec, grato. Salvador, boa noite, gol 976, cruzando 290 para 120, passando Judas na Mari. Gol 976, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, QNH 10013. 1-0-1-3, 050, descendo, Mari, gente da formação, Tango, gol no 76. Possibilidade do TP5241 no voa bridge? TP5241 atualizado, vai direto, Lida. Lenta, obrigado. Passarei do 2224, vou ir na proa de Duna. Duna na proa, 2224. Ah, se aproximando da Juliette, tá 3603. Tá 3603, mantenha antes da Juliette. Jet 5810, chame torre, 118, décima meia. 18, 6. 3603, pode prosseguir, agilizando portão 7. Portão 7, 3603. TIP 5241, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, obrigada, bom trabalho. TIP 5241. Passarei do 2224, desça até 2500 pés, reposta estabilizado, localizador. Ok, descendo para 2000, o 2224. 2500, 2224. Da 3197. Nós temos um POB de 163, alternando Guarulhos com 3:55. Só o canal da companhia encostando no 7. Ok, prossegue, ponto de espera livre, 18:6 quando pronto, 1003, uma boa viagem. Ok, então 1013, padrão ajuste, segue da ponta de espera aí, 18:6 com a torre lá na ponta de espera da 3197. Sinal normal, Web 5890. Webjet 5890, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós. Webjet 5890. Tip 5218, reduz a velocidade para 2109, é o número 2 na aproximação. 2109, 776, desça via até 4 mil pés, que é negar no 013. 0013, via 4 mil pés, eu vou no 776. Motor de Salvador, muito boa noite, 3560, passando 195 para 1950, sem reclamação Tango. 3560, essa identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é negar no 013. 050-1093-3560. Passaredo 2224, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, já pode ser habilitado no localizador. 2000, está autorizado o ILS X-Ray, reportará para os 224. Trip 5218, informa que segue tráfego, 11 horas, 10 milhas, passando nível de voo 065 para 2 mil pés, eco 145. Seguiu a tráfego, Trip 5218. Eu atendo a 3197. Webjet 5810, solo 11, solo 121, décimo nove, boa noite. 219, boa noite, 5810. Objeto 5890, boa noite. 5810, reporte antes da Gillette. Boa noite, da Gillette. Nível de decolagem, 3197 na pista 1, 0.